assistindo a cena. Pele morena, vendendo jornais, vendendo muito mais do que queria vender. Vozes à toa, ecos na esquina, narrando a cena. Pele morena, vendendo jornais, precisando de mais venenos mortais. O que nos devem, queremos em dobro, queremos em dólar. O que nos devem, queremos em dobro, queremos agora. Defesa. Se te imploraram, por favor, não vire a mesa. Os que eu digo, não ouça ninguém. Os que eu digo, não ouça ninguém. Os que eu digo, não ouça ninguém. Os que eu digo, não. Tantas pessoas paradas na esquina, fingindo pena. Criança pequena cheirando cola, beijando a sola dos sapatos. O que nos devem, queremos em dobro, queremos em dólar. O que nos devem, queremos em dobro, queremos agora. Se te disseram pra não virar a mesa, disseram que o ataque é a pior defesa, se te disseram pra esperar a sobremesa.